Amém, amados? Glória a Deus. Rosaniel, abençoamos os irmãos em nome de Jesus. Aleluia. Trazemos e levamos para a igreja em Porto Alegre, para os irmãos com quem estamos ali vinculados, nossos pastores, nossos pais espirituais, que esperamos trazê-los aqui logo em breve, talvez até mesmo nesse ano, para os irmãos conhecer as raízes, né, da nossa vida e desta visão que Deus tem nos dado juntos. Mas esse texto de Atos 16 é um texto que acompanha a minha vida. E desde o início do meu ministério, e sempre tem mais riqueza de Deus para a gente meditar sobre ele. A partir do versículo 25 diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas, que tinham sido colocados numa prisão, estavam lá no mais profundo cárcere. Vamos ler um pouquinho antes, versículo 23. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono, e vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Respondeu-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado, e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Aqui tem uma atitude de louvor e adoração na vida de Paulo, depois de alguma coisa, de Paulo e Silas, depois de alguma coisa que parecia ruim. Eles estavam nessa cidade, em Filipos, e uma adivinhadora, uma mulher, os seguia fazendo adivinhações. E de repente eles expulsaram aquele demônio daquela mulher. E por causa desta manifestação do poder de Deus, eles foram açoitados e colocados num cárcere. Isso fala das dificuldades que todos nós, às vezes, passamos na vida, até mesmo em prol do Evangelho. Porque estamos pregando a palavra de Deus, porque estamos fazendo a obra de Deus. Já vi muitas pessoas dizerem: ah, depois que eu me converti, um monte de coisa difícil começou a acontecer na minha vida. Eu estava pregando o Evangelho, eu comecei a pregar na minha casa, e olha o que me aconteceu. Nossa vida é cheia de coisas que vão acontecendo no decorrer da vida, amados. Porque o diabo está ao nosso derredor para roubar, matar e destruir toda a obra de Deus em nossa vida. E ele quer nos levar de volta. O que o diabo queria com Paulo e Silas? É atrapalhar a obra de Deus, é encerrar por ali mesmo a obra do Senhor. Querem pregar o Evangelho? Tá bom. Açoite, prisão, mais profundo cárcere. E tem muita gente que está na sua vida hoje, talvez em um profundo cárcere, em uma prisão, em uma enfermidade, com alguma coisa acontecendo na sua vida, que parece uma prisão, parece um cárcere, mas o Senhor nos dá a atitude, tudo o que acontece, Depois disso, é por causa da atitude no coração de Paulo e Silas, que tem que ser a nossa atitude como povo de Deus e como igreja. Depois de tudo o que lhes aconteceu, não havia na sua boca murmuração. Amém, irmãos? Primeira coisa que Deus quer tirar da nossa boca é tirar a murmuração, porque não pode ter louvor e murmuração na mesma boca. Não pode ter bênção e maldição. Na boca daqueles homens não tinha murmuração. O que que tinha, amados? Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores. Esta é a atitude que liberta. Eu lembro um livrinho que eu li no início do meu ministério, Louvor que Liberta, Atitude que Liberta, louvor e adoração, meus amados, como nós podemos ver aqui, liberta, porque quando nós começamos a louvar, encerra ali a atuação do diabo na nossa vida. Sabia disso? Sabe por quê? Porque o diabo não pode contra o louvor, e o louvor abre um caminho direto ao trono de Deus. Onde há alguém louvando, sempre há Deus ouvindo. Amém, amados? E onde há louvor e adoração, você sempre pode esperar manifestação de Deus, sempre pode esperar livramento, sempre pode esperar alguma coisa especial acontecer na sua casa, acontecer na sua família, acontecer no seu ministério, acontecer na sua vida. Sempre vai acontecer. Você começa a louvar, dar glórias a Deus, dar graças a Deus. Deus começa a ouvir. E sempre há uma manifestação sobrenatural de Deus, em qualquer área. Há um livramento, há alguma coisa que acontece nos mínimos detalhes da vida. Quando nós estávamos saindo para esta viagem, nós marcamos um determinado horário, e lá por causa das malas, os preparativos, né? Nós atrasamos aquele horário, e normalmente eu fico meio nervoso com o horário, né? Hora de sair, era 11 horas, não conseguimos sair, Rosana, vamos sair, está na hora, né? E fico meio nervoso, e às vezes não tenho esta atitude, mas naquele dia, eu peguei e disse, tá bom, Senhor, eu vou fazer tudo o que tem que ser feito na rua, aproveitei, pus um CD no carro e comecei a louvar a Deus, e esqueci do horário. E disse, eu vou arrumar o carro, vou abastecer, vou fazer compra para a viagem, e fui louvando o Senhor. E começou aquela tarde linda, assim na presença do Senhor, dentro do meu carro, fazendo as coisas pela cidade. Daí a última coisa que eu ia fazer é abastecer, eu fui abastecer o carro. E abasteci o carro, irmãos. E eu tinha feito uma manutenção no carro há umas semanas atrás, e nunca tinha enchido o carro de novo. Nós fomos para Gramado, mas foi depois de Gramado que eu fiz essa manutenção, e não tinha enchido o tanque, e quando encheram o tanque começou a vazar gasolina, e eu andava sentindo aquele cheiro de gasolina, e andava para um lado, fui no supermercado com o meu filho, e ali louvando o Senhor, e o cheiro de gasolina, eu disse, eu vou levar esse carro na concessionária para ver, tinham montado errado, amados, o carro ia dar problema na estrada. Então ali o Senhor trouxe o livramento, numa coisa simples da vida. Aqui é um caso de vida e morte. Ali sempre Deus quer fazer alguma coisa. Sempre Deus vai se manifestar sobrenaturalmente quando no meio de lutas e tribulações nós começamos a louvar. Começa a dar glórias a Deus, começa a dar graças a Deus. Começa a glorificar o Senhor, começa a orar. Glória a Deus, e é isso que esses homens fizeram aqui, esses homens de Deus. Glória a Deus, aleluia. De repente sobreveio tamanho terremoto. Então, primeira coisa que acontece quando há louvor e adoração, há sempre uma manifestação sobrenatural de Deus. Na vida, na casa, há um terremoto. Não te preocupa com os terremotos. Às vezes, né? Tudo começa a balançar, sabe por quê? Que existe terremoto? Porque a palavra do Senhor diz que as coisas abaláveis serão abaladas, e Deus permite terremotos para que tudo que é abalável na nossa vida caia. E se você tem coisas abaláveis na sua vida, essas coisas Deus permite terremotos, né? Nossa vida fica ali, mas tudo aquilo que não é firme, para que as coisas inabaláveis permaneçam, e o reino de Deus na nossa vida tem que ser algo inabalável, aleluia, e os terremotos Deus permite, para que o inabalável permaneça, e Deus quer uma igreja firmada no inabalável. E aqui Deus permitiu esse terremoto para sacudir tudo, se manifestou, aleluia, sobreveio tremendo terremoto e sacudiu os alicerces da prisão, e abriram-se as portas e soltaram-se as cadeias. Sempre que há louvor e a adoração, a manifestação sobrenatural de Deus, segundo a libertação, cadeias soltas, fala de libertação clara na vida das pessoas. Estavam todos encarcerados, até o servo de Deus, mas aqui fala que todo mundo ficou livre. Uma igreja que adora, uma adoração, amados, como Deus tem levantado aqui no nosso meio, liberta as cadeias. Nesses mais de 30 anos de ministério de louvor e adoração, o que eu mais tenho visto, o fruto principal de louvor e adoração na vida da igreja é exatamente isso aqui, é abrir, sacudir os alicerces de prisões, abrir-se portas, soltarem-se cadeias de pessoas, de multidões, de nações, aleluia! Quando uma igreja adora e louva ao Senhor, libertação verdadeira começa a acontecer. Isso aconteceu na minha casa. Eu lembro quando o Senhor começou a se manifestar, nosso ministério começou, o primeiro lugar onde eu louvei e adorei o Senhor foi dentro da minha casa. Eu passava horas cantando e louvando ao Senhor dentro da minha casa, meus irmãos escutavam, todos eram aprisionados pelo inimigo. Um dia eu recebi um telefonema do meu irmão Enner. Ele disse: Diego, vem aqui, que eu quero entregar minha vida para Jesus. Vem aqui em casa. E meu irmão se converteu, e cada um dos meus irmãos foram se convertendo. As cadeias vão se abrindo, amados. Aleluia. Por isso que nós não podemos deixar de louvar e adorar. Uma igreja que deixa de louvar e adorar começa a perder a força da libertação. Aleluia. Porque é um elo direto com o trono de Deus, que libera as vidas, que liberta as vidas. É impossível alguém ficar aprisionado quando louvamos como louvamos hoje. É impossível. É impossível, o Espírito se libera. Ontem, como nós louvamos, né? Passamos o dia louvando ontem, Murilo. Glória ao Senhor, e o Senhor libertou pessoas, curou pessoas. Deus vai libertando, Deus vai tirando os grilhões da vida, da casa. Meu irmão, experimenta levar louvor para dentro da tua casa. Leva louvor e adoração para dentro do teu lar. Quantas vezes, né, a nossa casa, né, dentro da nossa casa, nós tivemos esta experiência, né, Rosane e eu, de encher nossa casa de louvor. Recentemente, aconteceu alguma coisa lá em casa com a vida de alguns discípulos que nos feriram demais, e Rosana ficou abalada. E eu ligava para ela, eu viajando, né, eu ligava: como tu estás? Eu estou aqui louvando, louvando, e dia e noite, passava a noite louvando, para aquela opressão sair do coração. Louvor e adoração dentro de casa, vai louvando, meu amado. Se você está debaixo de alguma prisão, vai se soltar as cadeias, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aqui fala: o carcereiro despertou do sono, versículo 27, outra atitude, outro fruto de louvor e adoração, há despertamento de sono. Não interessa o sono no qual você esteja, você vai acordar do sono espiritual, em nome do Senhor Jesus. Pessoas serão libertas e acordadas, em nome de Jesus. Aleluia, serão despertas, em nome de Jesus. Tem muita gente dormindo no meio da igreja. Igreja, vai louvando, vai adorando, que as pessoas serão libertas deste sono. Na tua casa, se tem alguém dormindo espiritualmente, louvor e adoração vai tirar esses carcereiros do sono, em nome de Jesus, aleluia. Glória ao Senhor, do sono espiritual, a libertação.